tradição com nutrição. A nutricionista Rita Moraes dá-lhe alguns conselhos e sugestões para uma alimentação saudável. Tradição com nutrição. Semanalmente na Boa Nova. Cá estamos então na habitual rúbrica que semanalmente vos acompanha, Tradição com Nutrição, e naturalmente com a nutricionista Rita Moraes, que nos vai dando algumas ideias e sugestões nesta altura, que é uma altura de algumas guloseimas, de se comer um bocadinho melhor e naturalmente de festejar a solidariedade, a alegria com as pessoas. Estamos no Natal e é sobre isso que vamos falar e continuar a falar este mês e nesta rúbrica, Rita. É isso mesmo, vamos continuar a falar de Natal, do que é típico nesta altura, e vou deixar os meus conselhos, por mais simples que sejam, eu acho que são sempre úteis, e vamos também responder a perguntas de ouvintes. É isso mesmo, nós temos algumas perguntas e deixem-me só fazer aqui um parênteses precisamente para isso, antes de termos essas tais sugestõezinhas. Quem quiser saber algumas dúvidas ou pôr alguma questão pode fazê-lo através do nosso e-mail geral@radioboanova.com, dirigido à rubrica Tradição com Nutrição, ou então mandar uma carta para aqui, para a Rádio Boa Nova, com essa nota, e nós naturalmente responderemos aqui nestas rubricas. E de salientar que já tivemos duas perguntas, uma primeira, outra por carta, do qual já lá vamos. Antes, porém, falamos das tais sugestões para este Natal. Precisamente. Primeiro, nunca vá às compras com fome. É ponto assente. Seja nesta altura do Natal, seja noutro mês qualquer. Depois, elaborar sempre uma lista de compras e cumprir. Assim, não vai fazer compras desnecessárias. Faça sempre as compras com antecedência para poder escolher calmamente os alimentos e aproveitar as promoções de Natal. Deve consultar os rótulos das embalagens e, paralelamente, compare preços entre produtos idênticos para escolher os alimentos mais saudáveis e mais económicos. Consulte constantemente o prazo de validade. Planeie e estruture a ceia de Natal antes de ir às compras. Compre o bacalhau seco e de molho em casa. Opte por fruta fresca e da época em vez de fruta cristalizada ou enlatada. Deve preparar os hortícolas ou as batatas apenas no momento em que os vai confeccionar e confeccione os alimentos da ceia de Natal em casa para que possa ter um maior controle na quantidade e qualidade dos ingredientes selecionados. Para além disso, confeccione apenas a quantidade necessária, evitando ficar com muitas sobras responsáveis pelo excesso de energia consumida durante esta época. Uma nota que eu tomei e que ficou-me, não no estômago, mas no ouvido, foi fazer compras com fome. Há alguma influência, nós, quando vamos fazer essas tais compras, alterar aquilo que vamos normalmente comprar? Faz toda a diferença, porque se nós vamos às compras com fome, por exemplo, durante a tarde não lanchámos, não é? A nossa última refeição foi o almoço, e então vamos nós numa luta, não é? Às compras. Só que vamos com fome, ou seja, tudo aquilo que nós vamos ver nos vai apetecer. Portanto, vamos fazer compras desnecessárias, vamos comprar alimentos que poderão não ser tão saudáveis e vamos gastar muito mais dinheiro. É mais uma dica que eu vou tomar nota cada vez que me calha a mim ir às compras, portanto, não ir com fome. Pelo menos tenho a tendência de poder poupar mais algum dinheiro. E por falar em poupar, temos aqui então as tais duas notas e as duas perguntas que nos chegaram, uma por meio, outra por carta, Maria Emília Santos, que nos pergunta, que nos diz que vai juntar a família neste Natal e diz que ainda tem algumas dúvidas no que vai comprar e como pode poupar algum dinheiro, portanto, juntando tudo ao agradável neste momento de crise, o que é que ela poderá fazer? Então, esta senhora deve ter em atenção aquilo que eu acabei de dizer. Deve sempre fazer uma lista de ingredientes. Além da lista de ingredientes, deve ver e adequar às pessoas e à família que irá receber. Depois, as compras, e ainda falta, digamos que, alguns dias para o Natal, portanto, fará as compras com antecedência, com calma, deve observar se existem promoções ou não, deve também comparar os produtos, ver qual é o produto mais interessante do ponto de vista nutricional, deve ver o preço sempre, não esquecer aquilo que eu também acabei de dizer, o prazo de validade. e depois fazer sempre... Não fazer aquilo que quase todos nós estamos habituados, a deixar para o último minuto as compras e fazer as coisas. É evitar isso. Esta, penso que vai ao encontro daquilo que a senhora Dona Maria Emília Santos nos pergunta e agradecemos, de facto, esta pergunta. E temos outra, mais simples, que nos chegou por mail, Rosa Figueiredo, que gostava de ouvir algumas sugestões rápidas e simples para uma refeição equilibrada no Natal. A escolha diz que é muito grande, não é? Nós temos um hábito de olhar-se e, enfim, ver muita coisa boa. Como é que se pode, então, fazer uma refeição equilibrada numa época de Natal? Então, esta pergunta é muito interessante. E, de uma maneira simples e extremamente simplificada, aquilo que eu posso dizer, e também para a ouvinte e todos os outros perceberem, é... Primeiro, evitar o uso de gorduras saturadas. O que é que isto significa? Não usar ou evitar usar o óleo de palma, manteiga ou margarinas, entre outros. E optar por gorduras de origem vegetal, como o nosso tão conhecido azeite. Cortar no sal, cortar no açúcar, preferir açúcar mascavado ou amarelo, que são produtos não tão refinados ou não refinados, optar por produtos integrais, reduzir nas quantidades usadas, evitar os fritos, preferir os assados com pouca gordura, fazer refogados em cru e fazer cozidos e grelhados. Penso que tem aqui muitas opções para tomar nestas sugestões que Rita Moraes deixa. Agradecemos também à Dona Rosa Figueiredo esta sua pergunta. Como eu disse, pode fazê-lo, e se quiser saber, ao tirar algumas dúvidas, mandar por carta aqui para os estudos da Boa Nova ou por mail geral@boanova.com, e naturalmente a nutricionista Rita Moraes vai lhe responder da melhor maneira a essas perguntas. E agora pergunto eu, também curioso, não é? A ceia de Natal, a tradição ainda se mantém? Ou com isto tudo pode-se alterar? Eu acredito que sim, que ainda se mantém. Eu acho que os portugueses ainda mantêm a tradição na ceia de Natal. Em Portugal, na noite de 24 de dezembro, o bacalhau cozido é um dos pratos preferidos, assim como o polvo assado no forno ou o peru assado, dependendo da região. No entanto, o bacalhau prevalece na maioria dos lares portugueses e é servido com todos, ou seja, com as batatas, com os legumes, ovo cozido, alhos e, indispensável para temperar, o azeite, acompanhado de um bom naco de broa, em algumas casas, claro. Existem famílias que têm adotado outras receitas de bacalhau. O vinho costuma estar presente na ceia de Natal. Para alguns, a refeição ou o brinde, não é? Não teria o mesmo sabor e o significado. Em relação aos doces, também variam imenso de região para região. E o nome das doçarias também varia. Mas há aqueles de que ninguém prescinde. Como eu na rubrica anterior também falei, o bolo rei é um exemplo. Ou rainha, se for de frutos secos. As rabanadas ou fatias douradas. Mais a sul, os sonhos, filhós ou filhosas. Pão de ló, pudim, os mexidos ou formigos e a letria. O queijo da serra costuma combinar com quase todos e, consoante o local onde está, poderá haver outros, como a sopa dourada, as broas doces, o bolo de mel na mesa dos madeirenses, o bolo de Natal e os pastéis de arroz representam os Açores. As azevias de grão, a lampreia de amêndoa antiga e os cuscurões costumam figurar na doçaria alentejana, assim como as empanadilhas e os fritos do Natal constam no Algarve. Para enfeitar a mesa, os frutos secos costumam assentar muito bem. Pinhões, figos secos, nozes, avelãs, ameixas de elvas, entre outros, a seu gosto, são sempre fáceis de pegar quando se está de passagem no local dos doces. E com estas doçarias, tantas doçarias, um país rico em doçarias, muitas sugestões e ideias para você ter um Natal muito doce, mas sempre com algum cuidado. Na próxima rúbrica, vamos falar então de outros assuntos, como bacalhau, peru, polvo, doces, enfim, olhar para estes doces de outra maneira, tudo isso, não é, Rita? É isto mesmo. Vamos falar mais um pouco do que é típico na nossa mesa. E vou deixar, claro, algumas sugestões, vou dar algumas informações sobre estes alimentos. Cá estaremos então. Vamos voltar novamente para a semana. Esteja atento na Boa Nova, tradição com nutrição, com a nutricionista Rita Moraes. Fique bem. Até à próxima. Tradição com nutrição. A nutricionista Rita Moraes dá-lhe alguns conselhos e sugestões para uma alimentação saudável. Tradição com nutrição. Semanalmente na Boa Nova.